Che, aproxega gaúcho, faz parte da tradição. Aquele quebra costela, aquele aperto de mão. Aquele quebra costela, aquele aperto de mão. Chega vivente perto do fogo de chão, conte caso da lida campeira e dos velhos tempos de peão. Conte caso da lida campeira e dos velhos tempos de peão. Vem tomar o chimarrão da erva mate cultivada, das pragas deste no chão. Da erva mate cultivada, das pragas deste no chão. Chega mais pra perto, dedilha teu violão. Toma um trago de canha na guampa, reconforta o coração. Um trago de canha na guampa, reconforta o coração. Um trago de canha na guampa, reconforta o coração. Um trago de canha na guampa, reconforta o coração.